Vou falar hoje sobre uma comparação em programas habitacionais, principalmente os novos centralidades que são construídos em vários países africanos hoje em dia, ou nos últimos anos. Mas vou focar sobre Luanda e Addis Ababa. Próxima slide. São fotografias do no lado esquerdo, Luanda, e um programa de uma nova centralidade em Addis Ababa. O projeto do cidade de Quilamba tem a volta de 20 mil habitações e um projeto mais ou menos na mesma escala em Addis Ababa, que visitei a semana passada, tem mais ou menos 18 mil casas. Hein? As imagens podem mostrar que a escala e a imagem das habitações é mais ou menos igual. Hein? Fui convidado a participar numa workshop, uma conferência no Addis Ababa já em fevereiro, na base de um convite do Banco Africano de Desenvolvimento, o Enhabitat. Foi uma workshop, chamaram vários peritos no sector habitacional dos vários países para fazer um comentário, avaliação de um estudo que o Banco Africano está a fazer sobre a potencialidade de investimento, de criar um mecanismo de investimento habitacional em África. E Angola foi um dos 5 ou 6 países escolhidos para pilotar este estudo. Esperamos que pode resultar numa nova linha de investimento para o sector em Angola nos anos que vêm. Seguinte. Vou falar sobre várias opções, vários mecanismos que são utilizados para investimento em habitação, principalmente em África. A primeira é o sistema principalmente utilizado em Angola, são investimentos diretamente no orçamento público do Estado. E isto é o caso que a maior parte das centralidades em Angola são financiados diretamente do orçamento, numa linha no orçamento do Estado. Um outro mecanismo que foi utilizado em Etiópia e Quênia, Nigéria e vários outros países, África do Sul, por exemplo, são a criação de um sistema de títulos dedicados para a construção da habitação. Títulos são mecanismos emitidos pelos bancos para recolher dinheiro, pode ser do público ou para investir numa certa sector, neste caso na habitação, mas títulos ganharam um rendimento. So, pessoas que investiram num título vão receber uma percentagem, normalmente fixo. Né? Um outro tipo de mecanismo do investimento são fundos de investimento. Fundos podem ser criados pelas instituições internacionais ou nacionais, mas é mesmo este mecanismo que eu penso que o Banco Africano quer criar, é um fundo de investimento habitacional que pode ser utilizado em vários países. Os fundos têm ações, os investidores são realmente os proprietários destes fundos, hein? Mas também como perspectiva de receber um retorno. Um outro mecanismo relativamente pouco utilizado, mas foi testado cá em Angola no projeto do EDURB, são parcerias públicas privadas, onde o Estado e o sector privado conjunto investiram no desenvolvimento dos projetos habitacionais. Mas o objetivo deste workshop em Addis Ababa foi olhar para a necessidade de desenvolver novas ferramentas de investimento. E uns critérios importantes que têm de ser tomados em consideração é para mobilizar fundos. É realmente importante criar um mecanismo transparente que pode ganhar a confiança dos investidores. E mesmo investidores públicos ou internacionais vão precisar ter uma certeza que os fundos vão ser bem aproveitados, não vão ser desviados para outros fins. Nos programas habitacionais é muito importante que as autoridades locais, municipais, que no futuro podem ser realmente os beneficiários destes investimentos, são responsáveis, têm um mecanismo de gestão forte, transparente, para realmente criar a confiança para os investidores de pôr os seus dinheiros. Seguinte. Isto é um mapa ou um gráfico que está a mostrar realmente a escala ou tamanho do, dos mercados dos investimentos, ou neste caso investimentos que podem ser disponíveis para habitação ou outros fins, hein? E nós podemos ver na escala dos países em África, Angola tem um mercado financeiro realmente pequeno. É mais pequeno do que Botswana, Zâmbia, Nigéria, e os que têm mercados financeiros mais fortes são em Quênia, África do Sul e Morocco. Seguinte. Em Angola, vamos olhar um pouco para os mecanismos de financiamento habitacional em Angola. No ano 2013, o Programa de Desenvolvimento Habitacional recebeu uma alocação de um pouco menos de 4% do orçamento do Estado. Hein? Isto é um investimento importante e é uma indicação de importância do sector para o governo de Angola. O Programa Nacional de Habitação visou a construção de cerca de 150 e tal mil unidades habitacionais. Mais ou menos 30% deste investimento foi para o sector privado, mas aqui o sector privado, os operadores, os empreiteiros privados que recebeu o investimento não são só nacionais, hein? Várias empresas internacionais co-participou na construção destas casas. E, há poucos, eu acho que a maior parte das empresas nacionais tem parceiros internacionais, hein, para reforçar. Uma empresa israelita, Cora, recebeu 26% deste investimento. Se for empresa chinesa recebeu uma boa parte do do investimento e também uma parte do investimento foi canalizado através dos municípios para construir habitações em todos os municípios, com a total de 26 mil casas, hein, que foram a responsabilidade dos dos municípios. Mas, tendo a recordar, todo este dinheiro vem diretamente do orçamento central do Estado. O seguinte? Sim. Ah, ok. A comparação é com a modalidade do investimento habitacional em Etiópia. Em termos dos resultados, o número das casas previsto para a construção não são muito diferentes do que os planos angolanos. Hein? A Etiópia também tem uma visão de construir entre, acho que 160 mil e 200 mil casas no mesmo período. Mas o programa foi financiado completamente de conta dos governos municipais. Neste caso, o exemplo que vamos estudar é a cidade ou o município de Addis Ababa. Através da emissão dos títulos, aquelas em inglês nós chamamos bond. Eu não sei se é uma palavra melhor, mas o título está emitido pelo Banco Comercial de Etiópia, mas estão emitidos nos nomes dos municípios. O bond, o título, está reembolsado ao longo de 5 anos. Só as pessoas investiram e ganharam uma... ou as instituições que investiram e ganharam um retorno anual, mas com a visão de recuperar as suas fundos e também o lucro dentro de 5 anos. Mas este projeto não recebeu nenhum financiamento internacional, nem de nenhum doador. E o programa Habitação foi completamente financiado através do Banco Comercial de Etiópia e os próprios municípios e governos das cidades. Hein? Seguinte. Pode voltar? Yeah. Isto é um mapa dos próprios custos de construção em África. Não, nós sabemos que o custo de vida em Angola e Etiópia é completamente diferente. Hein? O Etiópia é um dos países mais pobres, mas Angola, em termos do PIB, tem rendimento bastante mais alto. Mas é importante olhar para realmente os custos da produção habitacional em estes diferentes países. Nós temos aqui Angola, Ghana, Quênia e Etiópia. O custo médio das construções de baixo custo, casas sociais, os custos do unidades de luxo, hein, custos de vivendas, hein, e os custos são calculados em custos por metro quadrado. Através deste mapa podemos ver que em Luanda os custos são 3 vezes mais do que Nairobi, em Quênia. mas 9 vezes mais do que a Addis Ababa, em Etiópia. Isto não pode ser completamente contado por as diferenças em PIB. As estratégias na habitação e maneiras de construir numa maneira rentável também conta nesta calculação. A escolha de materiais de construção e as tecnologias utilizadas é uma maneira de reduzir os custos habitacionais. Há diferentes maneiras realmente de olhar para o mercado de construção habitacional ou construção civil. Construção ou produção na grande escala, utilizando tecnologias avançadas, mecanizadas. Nós chamamos estas tecnologias capital intensivo. É uma indicação que os investimentos são altos por unidade. A característica destes sistemas de tecnologia avançado é que muitas vezes depende sobre capital estrangeiro ou tecnologias estrangeiras, materiais primas importados importação dos sistemas estrangeiros realmente para manejar a produção. Uma outra opção são pequenas e médias empresas. E a produção parece que das unidades de produção entre 10 e 100 trabalhadores. A tecnologia também pode ser automatizada, parcialmente mecanizada, mas as tecnologias não requerem grandes investimentos. Normalmente são tecnologias mais convencionais, mais conhecidas, empregar mão de obra local. E equipamentos e materiais locais. A terceira opção é unidades de microescala. Ali estamos a olhar para aproveitamento das tecnologias mais artesanais, os conhecimentos e tecnologias tradicionais. O investimento, os requisitos do investimento são mínimos. Normalmente os materiais são locais e tecnologias são simples. E muitas vezes estes empreiteiros são funcionários independentes. Mesmo empresas menos que 10 pessoas ou pessoas individuais que subcontrataram outras pessoas. Mas nós vamos que há muitos destes empreiteiros ou pedreiros, carpinteiros que funcionaram nos mercados dos países africanos. O último sistema é o sistema de autoconstrução. Autoconstrução também utiliza materiais locais, uma mistura do mão de obra da família e mão de obra dos pequenos pedreiros, etc. As tecnologias são simples. Blocos de cimento, solo cimento, pedra local, madeira local, mas são realmente estes quatro diferentes opções. A material de construção mais rentável, mais económica, normalmente são fabricados pelas pequenas empresas e numa escala pequena. E muitas vezes é possível de aproveitar esta camada do mercado para reduzir o custo de construção. E nós vamos ver como os em Etiópia conseguiram de realmente aproveitar mais esta camada do mercado dos empreiteiros locais e pequenas. Seguinte. São duas imagens dos sítios de construção em Luanda e Etiópia. Pode ver claramente uma sistema, estou a chamar grua intensivo, porque é muito mecanizado a construção. E no outro lado, em Etiópia, construíram realmente edifícios, habitações mais ou menos na mesma escala do que nós fazemos em Luanda, mas com tecnologias de mão de obra intensivo, hein? E tecnologias muito mais simples. Seguinte. Estratégias utilizadas em Etiópia para redução dos custos de habitação são interessantes. Mesmo com aquela custo mínima, à volta de... São custos do 2011 e como a inflação em Etiópia, não tenho realmente os dados de hoje. Tentamos, quando estivemos lá em Addis Ababa, a procurar custos atuais hoje em dia, mas só conseguimos realmente os dados de 2011. Mas ainda são úteis para tentar entender, mesmo com esta base comercial de a volta de 150 ou 160 dólares por metro quadrado de construção, ainda no projeto que mostrei, conseguiram de cortar mais que metade daquela custo para várias ações. Conseguiram de construir o projeto piloto neste programa de integrado de habitação em Addis Ababa para a volta de 70 dólares por metro quadrado. A maneira que utilizaram era calcular mais ou menos 12% do custo foi reduzido através dos tipos de tecnologias que mostrei, hein? Pequenas mão de obra intensivo, tecnologias simples. Mas uma coisa muito inovadora, que eu acho que foi interessante, reduziram 38%, quase mais que uma terça do valor da construção, através de reduzir o nível dos acabamentos internos das construções. De facto, entregaram os apartamentos e as casas sem acabamentos, hein? So, introduziram de facto um elemento de autoconstrução mesmo nas habitações do médio alta densidade. Eu acho que é uma inovação bastante interessante. E de olhar para as estratégias de faseamento dos acabamentos, por exemplo, entregaram as casas com o piso só em cimento, não com mosaico ou outro material acabado. Os muros ainda foram deixados em bloco, que logo pode ser pintado pelo o morador, ou cimentado, ou revocado. E as portas internas não foram aplicadas, só as portas, janelas externas da casa. So, as famílias recebeu um apartamento seguro, com água, saneamento, luz, mas sem os acabamentos feitos. Hein? So, as famílias conseguiram investir também a sua capital, a sua mão de obra para fazer os acabamentos. Hein? Seguinte. Como diz, uma das estratégias é de reduzir os custos de construção. Foi de aproveitar pequenas empresas em vez de grandes empresas ou grandes empresas estrangeiras para para fazer a construção. Isto, de facto, a vantagem do aproveitamento das pequenas empresas é muitas vezes fazem a qualidade de trabalho igual de uma empresa grande, mas a única desvantagem, ou uma das principais problemas, é que pequenas empresas normalmente não podem mobilizar ou têm problemas de mobilizar financiamento ou empréstimos bancários para pré-financiar as suas obras. Isto é um grande constrangimento para pequenas empresas. Seguinte. Aproveitamento do uso do material local é uma estratégia quando olhamos para o nível nacional. Uma estratégia de substituição das importações através do investimento na produção nacional. Nós também podemos ver uma das vantagens disso é a criação do emprego nacional. So, tem uma dupla a função de estimular a economia local, mas também criar oportunidades do emprego. Há realmente uma estratégia adotada pela os municípios e o governo em Etiópia para desenvolver mesmo este sector do produção dos materiais locais. Uma é a própria pesquisa, a investigação como melhorar a produção, mas a gestão e qualidade de produtividade dos materiais locais. A promoção de utilizar materiais locais nos edifícios públicos, não só nos casas ou nos projetos de baixo custo, mas nos projetos de prestígio também. Sempre ouvir as avaliações, investigar as avaliações dos próprios residentes. Hein? Se tem queixas contra uma coisa, mas realmente ficar atento para melhorar realmente a material ou a produção. Tentar encorajar o aproveitamento dos materiais locais nos projetos de grande escala. Não só sempre nas pequenas atividades de baixo custo, mas olhar para projetos mais prestígio. E também criar incentivos financeiros para o sector privado, para encorajar o aproveitamento destes materiais no mercado. Uma maneira de fazer isso também é de colocar uma taxa nas importações ou taxas nas alfândegas para um pouquinho travar a fluxo do, dos materiais importados em, e dar uma certa vantagem para a produção nacional. Isto é um exemplo do, de uma maneira de aproveitar materiais nacionais. Isto são a construção. Eu não vi nenhuma grua em, na semana que passei em Addis Ababa. Todas as construções são feitas com andaimes de madeira, dos paus de madeira, e atingiram escalas de 10, 15 andares, mesmo com andaimes feitos com paus. E isto é uma tecnologia muito utilizada em Índia, China, etc., mas é impressionante a maneira que materiais locais foram aproveitados na construção. Seguinte. Também, como disse, a produção local também tem um aspecto de criar emprego, encorajar mão de obra intensivo, tecnologias utilizadas nos prédios, nas habitações, nos blocos, foram estruturas de betão simples com blocos nos muros e nos chãos. Mesmo em Addis Ababa, este projeto criou 60 mil postos de trabalho e no nível nacional criou entre 200 e 500 novos postos de trabalho para o programa no nível do Etiópia. Um outro aspecto importante é que estes projetos empregou mais ou menos uma terça do força de trabalho foram mulheres. So, foi um grande envolvimento das mulheres e a criação do emprego para mulheres no programa. Seguinte. Também o programa do autofinanciamento através dos títulos criou um mecanismo de financiamento para os próprios residentes, para os que vão adquirir ou vão comprar as suas casas. Isto é a maneira de os rendimentos dos títulos são criados, hein? O lucro está criado através dos empréstimos para as pessoas que vão ocupar estas habitações. Houve um mecanismo do, de facto, três diferentes maneiras de comprar a sua casa e foram ligados com as diferentes, três diferentes camadas do econômicas da população. Os que têm mais poder econômico tiveram através das poupanças delas em investir 40% do com o primeiro pagamento para ter acesso a uma empréstimo de 60% do valor da casa. E os mais fracos, as famílias mais pobres, tiveram a possibilidade de só investir 10% do seu bolso através do poupança e conseguiram de mobilizar 90% do empréstimo do Estado. Eu vou falar um pouco mais sobre isto logo. Mas isto foi um mecanismo também para financiamento, subsídios cruzados, hein? Há subsídios no sistema, mas subsídios dos que os benefícios financiaram. Não são subsídios do Estado, fora do uma acesso dos terras em que o Estado conseguiu de fornecer, mas os subsídios realmente de um sector do população está a subsidiar um outro, os mais vulneráveis. As famílias pagam um juro de 9% por ano, e o programa está como está constituído, é 100% recuperável. Todos os custos do projeto são recuperados através dos pagamentos dos moradores. Os beneficiários pagaram todos os custos de construção de suas casas, seus condomínios, mas o custo de terreno e infraestruturas será recuperado através da reserva de alguma dos espaços no projeto para venda no mercado comercial. Através deste mecanismo, o Estado, no nível nacional, não precisa utilizar as suas fundos do orçamento do Estado. Estes são fundos criados localmente pelos municípios através dos sistemas nacionais, das instituições financeiras nacionais. Isto é a estrutura como as famílias podem ter acesso dos diferentes tipos de créditos. As famílias mais vulneráveis, mais pobres, como diz, pagam 10% do valor da casa, da sua bolsa. Normalmente, isto é equivalente de 3 anos do poupança da família. Mas quando pagam este 10%, têm acesso do 90% do empréstimo no longo prazo, e têm de reembolsar em 20 anos, com juros de 9%. Têm acesso dos apartamentos bastante pequenos, só de 25 até 40 metros quadrados, um estúdio ou um T1. Mas as famílias do renda média têm de pré-pagar 20% do valor da casa. O 80% está pago numa forma de crédito ao longo de 15 anos. E têm acesso dos apartamentos com 1, 2, 4, normalmente a volta de 60 metros quadrados. Famílias mais com bens ou com mais recursos têm de depositar 40% do valor da casa e têm acesso a um crédito de 60%, que tem de ser pagado dentro de 10 anos. E têm acesso a uma casa de até 100 metros quadrados. Mas uma coisa bastante interessante é que nos prédios, mesmo no mesmo andar, tem apartamentos de diferentes tamanhos. Então, há uma mistura social dos todos os diferentes camadas de população no mesmo prédio, mas também a sua vizinho imediato pode ser rico, pode ser pobre, mas o planeamento em termos social destes projetos é de criar um tipo de solidariedade nos próprios comunidades. Hein? Seguinte. Também olhando para os tipos de infraestruturas que os projetos têm, isto é só em Addis Ababa. Nós sabemos que cá em Luanda uma das grandes desafios é a problema da mobilidade, do transporte entre a centralidade e o centro da cidade. Em Etiópia, o projeto está a incluir realmente, desde o início, um plano para um tipo de metro ligeiro que está circular constantemente para as centralidades na margem da cidade. Pode chegar no centro da cidade em 15, 20 minutos. Isto é uma parte do programa. Eu acho que esta tecnologia, claro, eu acho que é chinesa ou importada, mas na mesma altura, quando olhamos para trânsito local, as ruas e meios de acesso são feitos com mão de obra através do sistema do como se diz em português? Pedra cobblestone, hein? É a pedra calçada, hein? Este sistema, para criar uma superfície ou de estrada muito duro, hein? Porque em Europa pode encontrar cidades onde estas tecnologias funcionaram, foram introduzidas há séculos atrás, que ainda são de boa qualidade. Mas cá em Etiópia empregaram muitas pessoas, hein? No produção dos vias. Estamos abertos para comentários, questões, ou como quiser. Sim. Pronto. Obrigado, Sr. Orlando, pela apresentação. Acho que foi uma bela apresentação. Apresentou um estudo comparativo daquilo que é a realidade em termos de financiamento habitacional em Addis Abeba e Luanda. Mas eu queria saber, em relação à modalidade de financiamento e a própria qualidade de trabalho de estruturas, de infraestruturas a nível da Addis Abeba, porque eu vi que em termos de mecanismos de financiamento, a Addis Abeba apresenta uma visão voltada à inclusão social, porque aproveita matéria-prima local e também uma mão de obra nacional, porque não vi nenhum estrangeiro aí nos trabalhos, não vi nenhum estrangeiro. E eu queria mais ou menos perceber, em termos de qualidade das infraestruturas, uma vez que eles aproveitam matéria-prima local e a mão de obra também nacional, e será que as infraestruturas têm maior tempo de durabilidade comparando com a nossa realidade em Luanda? Com certeza. Se olhamos para as estradas, por exemplo, este sistema do pedra calçada, tem uma perspectiva do século cheio do aproveitamento. E uma vantagem quando quer pôr um cabo ou um tubo de água é simplesmente, é muito simples de remover, cavar, instalar e tampar de novo. Você pode julgar sobre a qualidade do estradas e vias em Angola, que foram construídas já 3 ou 4 anos atrás e, acho que você sabe melhor do que eu, hein? A qualidade das infraestruturas. Não, Etiópia não esconderam que a qualidade dos acabamentos das habitações é uma outra coisa, hein? De facto, as habitações são entregadas numa forma cru. Com custos muito baixos, mas é evidente que não há quase nenhum acabamento, hein? E eu acho que isto pode ser considerado uma crítica, mas também tendo a olhar para as vantagens disso, hein? Uma pessoa cortar mais ou menos 40% do custo de construção através de entregar a casa sem acabamentos, hein? So, acho que é uma... estas percentagens eu acho que podem ser aproveitados cá também. Eu acho que se olharmos para o custo de construção das habitações também em Luanda, a base do valor do moeda em Etiópia e Angola é completamente diferente. So, aquela comparação, a conversão em dólares, eu acho que é pouco válida. Mas em termos dos maneiras que utilizaram para minimizar os custos, eu acho que são completamente válidos, hein? Pode ser aproveitado em qualquer país. Okay. Obrigado, senhora Lampeski. Foi uma apresentação bastante interessante, com elementos de comparação também muito interessante. Penso que podemos ver que há muitas similitudes em algumas coisas em relação àquilo que é o plano da construção de habitação para atender a dificuldade de habitação dos cidadãos, quer em Angola, como a diz a Beba, mas me parece que algumas notas fazem muita diferença. E uma das coisas que me chamou muita atenção, e se calhar a senhora Alan se pudesse voltar a comentar alguma coisa sobre isso, é exatamente esta diferença de um país que mais pobre em termos de recursos, né, que é a Addis Abeba, e um país em termos de recursos muito mais... que possui muito mais recursos naturais e etc., que para fazer a construção teve que recorrer ao financiamento externo, inclusive. E a Addis Abeba parece que, pela explicação que o senhor Alan deu, não recebeu qualquer financiamento internacional para fazerem o projeto habitacional que fizeram. Portanto, isso parece ser uma grande diferença, e que também faz uma grande diferença a médio e longo prazo, porque o país se endivida e tem outras condições que precisamos pagar, e se calhar para as gerações futuras também é uma vantagem agora, mas que no futuro pode de facto criar constrangimento também para os cidadãos, né? Então eu acho que é um aspecto extremamente importante esta nota. E uma outra nota que me parece ser muito importante tem a ver com a questão dos empréstimos dos beneficiários via banco. Parece que, eu não sei se queria perceber melhor, é um banco comercial, na verdade. Eu não sei se há algum convênio deste banco com as entidades estatais, com o Estado, no sentido de dar essa facilidade ao cidadão para adquirir... não sei como é que se fez lá, mas gostaria que a senhora se pudesse dar alguma explicação relativamente a isto. E queria só saber também o preço. Não sei se a senhora nos pode dizer qual é o valor que custa um apartamento, por exemplo, de família de renda média ou pobre. Qual é o valor mínimo do custo de um apartamento? Acho que por agora é tudo. Ok, o próprio banco envolvido nisso, o Banco Comercial de Etiópia, de facto é um banco estatal. É como o BPC cá, hein? faz empréstimos comerciais, mas pertence ao Estado. Mas uma coisa importante a entender é que os fundos do investimento cá não vêm do orçamento do Estado, vêm dos empréstimos, que é uma tipo de mecanismo sustentável, porque os fundos são emitidos em títulos, isto é, o título é uma maneira de emprestar dinheiro do público ou das instituições que podem investir. Mas os fundos são 100% recuperados, hein, através dos créditos que são oferecidos aos moradores. Hein? Retorno de 9%, que eu não sei qual é a inflação em Etiópia, mas eu acho que é retorno rentável. Mas quando olhamos para o investimento em habitação em Angola, estes investimentos são diretamente do orçamento do Estado, não são recuperados, hein? Ou muitos destes financiamentos, e não temos de facto dados sobre os financiamentos, créditos, porque sabemos que a cidade de Quilamba foi construída de um crédito chinês que foi pago nos recursos naturais, através do petróleo. Então, estes financiamentos não são recuperáveis. É um gasto. E hoje em dia, nós sabemos, com a baixa do valor do petróleo, também as cortes no orçamento do Estado, o Estado não vai ter mais capacidade de subsidiar a construção de maneira que fizeram nos anos anteriores. Hein? E é por causa disso que eu trouxe esta recomendação, este modelo, de olhar para um mecanismo que onde o Estado, claro, tem de intervir de uma maneira, porque o banco é uma instituição que tem a força do Estado atrás dela, mas não são fundos do Estado que são investidos. É um pouquinho a garantir o prestígio do Estado está atrás do projeto, mas o mecanismo de recuperação dos custos é sustentável. Hein? E os subsídios não são subsídios do Estado, são subsídios cruzados. Os que têm mais capacidade financeira cruzaram, subsidiaram os mais pobres. Hein? So, é um mecanismo bastante interessante, sustentável, para financiar a habitação, porque a procura da habitação em Angola não vai acabar com a construção do Quilamba e as outras centralidades. Hein? Eu acho que um resultado deste investimento do Estado ao longo dos últimos 10 anos é uma introdução do expectativa de todos os cidadãos no país que têm direito de uma habitação. E os que não beneficiaram da primeira ronda destas centralidades, hein, ainda vão procurar habitações, e este mecanismo dos títulos municipais pode ser um mecanismo que nós podemos aprender da experiência do Etiópia, um país com menos recursos, mas conseguiu de fazer um projeto habitacional na mesma escala de um país mais rico como a Angola, sem aproveitar, sem subsidiar. So, acho que é um modelo interessante. Tocando um pouco no ponto forma em que a Addis Abeba está em termos de infraestrutura, de construção, de planificação, de gestão, comparando com a nossa realidade em Luanda. Acho que a parte, do meu ponto de vista, tem a ver com a visão em termos de planificação, a visão aqui do governo em termos de planificação, de gestão para projetos habitacionais é muito diferente. Não tem estratégias voltadas à inclusão ou à participação da população no processo, nesse processo todo de exploração e tudo mais. Porque, se formos a ver todas as centralidades construídas, que estão sendo construídas no país, não vemos um estudo que o governo apresentou, referência de imprensa, a população, quando nós fizemos um levantamento, queremos saber de mais pessoas, opiniões, o que é que se pode fazer, o quê, qual é a melhor via para termos, ou seja, projetos habitacionais melhores que favorecem a todas as camadas da população. Acho que carece um pouco disso. Para mim, se vermos, eles são pessoas pobres, mas que são humildes e reconhecem de onde vieram, quem são, e procuram de forma conjunta soluções para facilitar a vida de todos. O que é diferente aqui para nós, não sei. A situação de solidariedade que você está falando aqui na apresentação é uma nota que, para mim, faz muita diferença. É o trabalho que estávamos a fazer. Falei com alguém, não foi de um trabalho, salvo eu. Foi numa conferência que participei aqui em Luanda e eu questionei pessoalmente o representante de um dos projetos habitacionais e o senhor simplesmente, em relação ao facto de que as casas, os preços estão muito altos e isto não permite, de facto, aquelas pessoas com menos recursos também poderem ter acesso a uma habitação. E ele simplesmente me disse que não. Aqui é para quem pode, quem não pode procura outro sítio para viver. Quer dizer, é uma exclusão de pessoas que têm menos recursos. E estamos a criar cidades com diferenças. Epa, esse grupo aqui, dos que têm mais recursos. Aquele grupo, dos que têm menos recursos. Então isso provoca essa tal exclusão. É possível que podemos viver todos no mesmo sítio, cada um à sua medida, com seu recurso, mas eu não posso ser, digamos assim, coartado possibilidade de também viver no quilamba. Por isso é que o quilamba hoje virou luxo, quer dizer, é uma vaidade até viver lá. Mas quando o projeto foi feito, quando a proposta do partido que está no poder foi feita para questões habitacionais, era para acudir a habitação das pessoas que tinham necessidade de ter habitação. Mas dessa forma cria-se muita exclusão. E também não há uma medida, parece que há um aproveitamento até, por exemplo, dos bancos, que é uma diferença que está aí, dos bancos comerciais, que chamam a atenção aos particulares que têm algum recurso e queiram recorrer ao crédito para adquirir uma residência nesses projetos, quer dizer, é uma forma de endividar até também as entidades, e o Estado não entra com qualquer responsabilidade nisso. É o privado, pessoalmente, com o banco, que tenta conseguir um crédito para ter uma habitação. Então, acho que essas notas fazem muita diferença, de facto, com o que está aí apresentado. Eu posso rapidamente responder. Nós podemos ver isso como uma tentativa de fazer uma experiência no engenharia social. Pode ser, hein? A mistura. Mas isto não é realmente fora do norma, porque em países como Estados Unidos, em Grã-Bretanha, etc., a política é mesmo isto, hein? Em Grã-Bretanha, mesmo com um país bastante desenvolvido, hein, com mercados habitacionais particulares, hein, o Estado tem regulamentos que dizem que para ter a permissão de uma Empreiter ou uma empresa de investimento em habitação ter direito de construir casas de luxo, há uma obrigação por lei de receber a permissão de construir X% dos habitações de baixo custo, hein? Não sei se uns colegas podem recordar, há uns anos atrás, o Sr. Quito foi para os Estados Unidos, fez um estágio em Chicago, acho que, numa instituição de habitação social. Foi a mesma coisa, hein? Estiveram a construir projetos habitacionais com uma mistura dos camadas sociais, não? Houve uns casas de luxo em o lado em uns casas sem subsidiados de baixa renda. So, isto realmente é um pensamento dos urbanistas e eu acho que o papel do Estado neste projeto foi mesmo de elaborar planos urbanísticos. Eu acho que são relativamente boas porque pensaram bem sobre como as pessoas que vivem na margem da cidade vão chegar no centro através do metro ligeiro. E também fizeram também a sua planeamento social em termos de olhar como os blocos habitacionais podem ter uma mistura das classes sociais, um tipo de inclusão socioeconómica nos projetos. So. O Casimiro. Isso aqui eu achei muito, principalmente a questão da inclusão social que se disse, que às vezes uma boa parte dos problemas que se registram nas sociedades é que pessoas que quando têm alguma posse já completamente têm essa desconexão com outras pessoas mais carenciadas e há dificuldade em entendimento quais são as necessidades, por exemplo, das pessoas um pouco mais carenciadas. Então, quando pessoas de vários estratos sociais tem essa possibilidade de conviverem, há maior entendimento, há maior solidariedade, há maior, pelo menos, a percepção dos problemas que afetam a sociedade no geral. Agora, durante a apresentação do senhor, eu gostaria de saber, falou-se da questão da existência de empresas pequenas que fazem alguns trabalhos que são contratados, mas, por exemplo, no caso em que há uma empresa maior, que eu acho que seja o caso cá, em Angola, em que geralmente tem uma empresa grande que faz quase todo o trabalho, há normalmente redução de custo, visto que a empresa é maior e talvez, por exemplo, já se tem um meio de transporte, vai fazer muito mais trabalho, vai, por exemplo, em várias localidades. Então, gostaria de saber em que fica, tipo, o chamado, né? Como é que os custos minimizados pela dimensão das casas e outra é a questão das infraestruturas. Se o senhor não teve a possibilidade de saber qual é o nível, né, de infraestruturas de Addis Abeba comparado com Angola, porque muitas das vezes, por exemplo, quando fomos fazer uma entrevista com o senhor do lado patriota, ele dizia que às vezes o que realmente aumenta o preço das casas é que eles tendem a ir para localidades em que, por exemplo, para acesso para água ou para a eletricidade é muito difícil, então eles não conseguem ter acesso a essas localidades e isso aumenta drasticamente o custo das casas. Como é que estamos na questão da desabelha em termos de infraestrutura? Yeah. Como diz, este trabalho é um parte do estudo feito pela uma série dos peritos para o Banco Africano e o Inhabitat. Estatísticas, as informações que eu apresentei aqui são os dados que os especialistas nos vários ramos produziram. É, para mim, interessante porque esta pressuposta que uma empresa grande vai ter custos de produção menos está em questão. Porque a conclusão deste estudo, e foi um estudo feito em, acho que 6, 7, 8 países, incluindo Angola, mostrou que, de facto, é possível que a produção nacional, a produção com aproveitamento de materiais locais, é 20% menos do que os sistemas industrializados. Eu acho que é um tipo de... estamos convencidos, e ouvimos isto sempre do mídia, que a grande escala é uma maneira de reduzir os custos. Nas certas sectores, sem dúvidas, isto é verdade, mas em termos de construção civil e habitação, o estudo do Banco Africano realmente questionou este pressuposto. Estão convencidos que este tipo de metodologia de aproveitamento dos pequenas e médias empresas, em vez dos grandes, hein, é uma maneira de reduzir o custo. Eu acho que para mim foi bastante interessante e estou convencido que um fator bastante importante é a planificação e o management dos projetos assim, porque com muitos atores precisa ter um management bem organizado, bem street, porque os desafios de gestão são muito mais, hein? Mas quando o sistema está a funcionar e a experiência de Etiópia, eu acho que conseguiram resolver algumas e criar um sistema de gestão que está a funcionar, o resultado é isto, hein? Podem fazer obras de grande escala, mas com pequenos atores. Paulo. Obrigado pela apresentação, e o debate está a ser muito interessante. E acho que já se tocaram em muitos temas, mas gostaria que o Alan pudesse também referir em relação a este projeto em Addis Abeba, a questão, por exemplo, dos equipamentos que depois suportam este espaço habitacional, ou seja, há escolas, há supermercados, quer dizer, há criação de emprego. A distância à cidade é grande. Se nesse nível também há alguma comparação, por exemplo, com a cidade do Quilamba. E depois tenho uma outra questão que também gostava de colocar, não sei se algum de vocês vive no Quilamba, ou de certeza conhecem gente que viva lá. Disseram-me, assim, numa conversa, que há fiscais que vão bater à porta a ver se as pessoas estão a alterar alguma coisa lá dentro. Neste caso, eu achei interessante este modelo. Vão encorajar pessoas de alta área. Exatamente. Este modelo onde não há acabamentos, as pessoas podem fazer a casa de acordo com o seu gosto. Eu já vi fotografias de interiores do Quilamba, tudo com iluminação e tetos falsos novos. Mas não sei se essas alterações, se calhar se tem que pagar um fiscal para poder-se fazer. Como é que, se já ouviram falar nesses fiscais que vão bater à porta a ver se estão a alterar ou não? Ou isso é um mito? Well, claro, quando visitamos o projeto, vimos aquele projeto que mostrei, as fotografias que mostrei, ainda não está ocupado, estava a ser acabado ou entregado, hein? Porque os acabamentos não serão feitos, hein? Mas... este projeto, né? Este panorama, estava a ser entregado no fim do março, né? Foi uma obra que durou só 2 anos, foi espetacular em termos da rapidez da construção. Mas o que eu vi, que a escola já esteve a funcionar e as clínicas já estava a funcionar antes da ocupação das casas, porque estava lá para servir os trabalhadores nas obras. Hein? Só também, eu não sei se os equipamentos públicos estava suficiente. Em termos de planeamento, claro, foram especificados em as normas normais internacionais, mas o que eu vi que, pelo menos, uma das escolas que visitei foi ocupado e um posto, uma clínica grande, tipo hospital, já estava em funcionamento em 2 meses antes da chegada das pessoas. Mas um outro fator importante era que uma grande parte do projeto, não me lembro exatamente, eu acho que 20% ou qualquer coisa do espaço estava reservado pelo comércio, hein, para ser comercializado em lojas. A ideia não é de criar um tipo de gueto ou uma cidade dormitório, hein? Foi de estimular alguma atividade comercial econômica ali. Não sei se... porque a distância foi... É maior que Quilamba? Não, menos do que Quilamba. Machado Sababa não tem a dimensão de Luanda, hein? Mas a importante foi o metro ligeira, que já estava a funcionar. Hein? Foi inaugurado mais ou menos no mesmo. Está a ser inaugurado em, mais ou menos agora. Isto realmente reduziu o tempo que as pessoas levaram para chegar no centro da cidade. Para 15, 20 minutos. Quanto custa cada unidade desses? Como disse, eu não tenho. Eu tentei de arranjar esta situação. Eu vou continuar a tentar insistir sobre estes dados. Hein? Os dados que tenho são de 2011. E se consideramos que o custo de construção era custo de construção comercial era à volta de $160 por metro quadrado, pode fazer a sua própria calculação. A questão do Panguila, desculpem, do Quilamba e todos os fiscais, isso é mentira. Mentira, não vão buscar isso. Não importa a ver se as pessoas estão a alterar. Há um regulamento interno que entrega as pessoas quando solicitam a licença de obras, onde vêm esclarecidas quais são as coisas que as pessoas podem mudar. As pessoas podem mexer na decoração do teto, pode alterar a loiça sanitária, pode alterar a cozinha, mas não pode mexer na estrutura. Algumas pessoas foram notificadas porque estavam a mexer na estrutura, como, por exemplo, isso, tem 3 quartos, quer fazer escritório, quebra um, de 2 quartos faz um só. Então foram alguns desses casos, se calhar são um que aconteceu e a pessoa foi notificada sob pena de se calhar ter perdido o apartamento. Okay? Mas os fiscais, o que... Eu nunca vi isso de fiscais irem para lá para ver. Só que quem trabalha mais nisso são as coordenações dos edifícios. Porque quando se estão a fazer obras, os coordenadores geralmente vão lá, batem a porta, falam com os vizinhos, porque tem também limitações dos momentos em que se devem fazer as obras, quem deve fazer as obras. A maior parte das obras que fazem lá são feitas mesmo pelos chineses. Os prestadores de serviços que estão lá são da City. Uma vantagem de ter um sistema de habitação que não está acabado era que as pequenas empresas que foram empregadas na própria construção têm uma perspectiva do emprego no futuro, como através do financiamento das famílias, hein, quando querem rebocar ou pôr um chão do mosaico ou qualquer coisa. Hein, há sempre um mercado no longo prazo, hein, do melhoramento das casas. E não mostrei, mas há uma tecnologia que introduziram dos painéis feitos com um material reciclado, hein, painéis leves que pode ser utilizado para colocar muros internos. E a ideia da construção, muitas vezes, era deixar espaços abertos e não pôr divisões internas. Hein? Se as pessoas quiserem ter uma mais um quarto ou fazer uma conversão para uma um escritório, ok, há limites. Não pode partir muros, hein? Porque esse tipo de construção, ok, a estrutura de facto são pilares e colunas, mas a mudança do muro não vai afetar a estrutura do, mas encorajar e até pode comprar painéis sólidos que pode ser colocado em para ajustar a tamanho das salas ou quartos. Há modelos para essa dimensão? Países como o Brasil, também julgo que já vi pronto, vários na América do Sul, de haver pisos comuns onde há espaços para encontros ou almoços ou casamentos ou não sei o quê. Por exemplo, cada prédio tem um quarto piso, é um espaço comum. Tu podes reservar ou não sei depois como é que se gera isso, mas pensar no... realmente num edifício em altura, não só com uma função única, mas que possa haver espaços coletivos e de encontro. Senhora, eu queria voltar a dois aspectos que eu me chamaram a atenção, que são as técnicas utilizadas para a construção de similaridades. Será que tem momento a segurança, eu vejo pauzinhos ali, eu não sei se existe um índice de acidentes nessa modalidade. E outra questão é do prazo de entregas. Não se dá em obra, né? Temos um prazo mínimo de entrega de obras de 4 anos. Eu não sei se antes está, como é que está. A rapidez desta construção foi impressionante. Esta centralidade de, aqui embaixo de 18 mil casas, hein, foi construída em volta de 2 anos. Foi impressionante. Mas como disse, foi construído para o entregue, não com acabamentos finos, mas pronto de ocupar. A segurança deste sistema de andaimes, eu não sei. Mas é normal em muitos países a gente utilizar este modo de construção. Para mesmo prédios altos. De riscos também. Não sei. Eu não tenho informação. Não tenho informação. É mais do que muito custo da construção, porque um dos grandes elementos que aumenta o custo de construção é o estaleiro. Tu, para mobilizares andaimes, gruas, isso é um custo enorme. Não? E aqui são materiais locais, são feitos na altura, podem ser reaproveitados para outras coisas. E, desculpa, eu acho que este deveria ser um bom exemplo na qual nós deveríamos aproveitar a Catar de maneiras a, se por exemplo o nosso governo quiser ou alguma organização local quiser apostar em projetos de habitação, acho que isso deveria ser um exemplo, porque nós vivemos em exemplos, mas o que eu vejo é que aqui no nosso país nós queremos imitar as coisas de luxo. Então, olhando para essas obras, acho que seria um exemplo de mais-valia, né? Nas quais nós podemos ver que, afinal de contas, os produtos locais podem ser usados para fins comuns, né? Yeah, eu acredito que poderíamos acatar esse exemplo que vem de Addis Abeba para pelo menos partilharmos com os vizinhos, os amigos mais próximos, para dizer que afinal de contas é possível, não é necessário grandes máquinas, grandes empresas para se construir algo grande. É só a união, afinal de contas. Queria colocar uma questão. Senhora, não sei se foi possível apurar isso. Em termos da gestão do projeto e esse projeto já foi entregue, do acesso às pessoas para a moradia, não sei se deu para perceber, fazer uma comparação em termos de transparência com relação à Angola e à Luanda, especificamente, e à Addis Abeba, porque percebemos que no processo de distribuição das habitações cá em Angola, em Luanda, houve muitos atropelos, foi um processo totalmente, entre aspas, falhado, e que tiveram que fechar por várias vezes. Aqueles que já tinham pago, muitos deles até hoje não conseguiram receber as habitações. Qual é o comparativo que faz com relação à situação? Se é que já começaram a distribuir, mesmo a gestão do projeto, com relação a Luanda? Santiago, não tenho nenhuma ideia, de facto. Eu posso imaginar que em todos os países tem estes problemas, tem dos lixos de espera e os que pode passar e chegar ali no top da lista. Eu não sei. Eu estava lá só poucos dias, hein, só não consegui avaliar. Eu acho que, para mim, houve umas lições aqui que pode ser aproveitado. Uma do tipo de tecnologia e andaimes, etc., é só um exemplo do... Fernando diz, é que é para mostrar que é possível fazer com materiais locais numa escala, mas não quer dizer que esta tecnologia exatamente é apropriada cá em Angola, hein? Mas o que pode ser aproveitado, e por causa disso foquei no título da apresentação sobre modos de financiamento das novas cidades, hein? Eu acho que cá em Angola, hoje em dia, devemos olhar para novas maneiras de financiar projetos desta escala, porque o subsídio do Estado, os fundos que vêm diretamente do orçamento do Estado, este ano não está, no ano que vem não sei. Mas é uma oportunidade de olhar para outras maneiras de mobilizar investimento para fins sociais, principalmente para a habitação. Sem ir para o mercado internacional, sem ir para linhas de crédito da China ou do Brasil. Isto foi um linha de crédito criado pelo um banco local, hein, e foi reembolsado no curto prazo, hein? Os títulos tiveram um prazo só de 5 anos, e eu acho que é bastante interessante. A própria tecnologia é um exemplo do como a exploração do redução da escala do empreendimento pode ser uma maneira de baixar o custo. E como a estratégia de autoconstrução, mesmo numa centralidade, introduziram um elemento de autoconstrução, porque as pessoas tiveram que acabar as suas casas. Hein? Isto é uma estratégia que pode ser aproveitada aqui. A tecnologia da mão de obra, cada país vai ter os recursos naturais diferentes, a economia diferente, ou a capacidade de aproveitar realmente este tipo de... Parece que em Angola o custo de mão de obra é tão elevada para ir para algumas destas soluções. Mas, em termos gerais, acho que lições ali que pode ser aproveitada. Tem um espaço para o elevador, mas não foram instalados. Okay. Tem, real, isto é uma coisa que esta visão do a possibilidade de melhorar é ali, mas como tiveram são 6 ou 7 andares, hein? Colocaram no início, é o que eu vi, hein? Não questionei isso, mas vi que o espaço do elevador estava lá, mas não foi instalado. Hein? E se vão entregar estas casas no fim de março, não vão ter elevadores, hein? Pelo menos no, na primeira fase, hein? Na primeira etapa. So, eu acho que há muito que pode ser estudado e eu só tenho uma visão um pouquinho não muito profundo do projeto, mas eu acho que é uma são ideias para discutir. Já terminaram? Não havendo mais opiniões, vamos encerrar com o nosso espaço de debate da sexta-feira. Agradecer a todos. Obrigado. Agradecer ao senhor Alan pela apresentação. Até a próxima.